o que que é isso? Nossa, quanta correria! Por que tá todo mundo correndo pra casa? Ah, meu amigo, tá na hora do Classic Rocks. A partir de agora, a RioSulRádio.com apresenta Classic Rocks com Adolfo Maciel. Pois é, boa tarde, galera. Começando mais um Classic Rocks aqui na sua RioSulRádio.com. Até as 16h, 2 horas de rock and roll, com os clássicos do rock, os sucessos atuais também. Mas esse ano, como a gente disse no finalzinho do ano passado, a gente vai focar, mais focar, né? Agora todo mundo fala focar, né? Até jogador de futebol, eu tô focado. É um dia que eu gostaria de perguntar pra um mané daquele pra dizer o que é um foco. Mas deixa quieto. Mas a gente tá focando. É, o marido da foca. Deixa quieto. A gente tá focando mais esse ano, vocês vão ver. Calma que a gente tá. A gente não, o Marquinho tá arrumando o arquivo do rock aqui, tá? Eu não vou fazer cortesia com o chapéu dele, que isso é coisa feia, tá? Ele tá arrumando o arquivo do rock aqui todinho, direitinho. Vocês vão ver, como diz o cara lá do Sai de Baixo, espera que vocês vão ver, tá? Clássicos como Rory Gallagher, Mountain, tá? Bad Company, e por aí afora, que eu já falei aqui alguns dos nomes. Alex Harvey Band, bom, vocês vão ver, tá ok? Bom, e hoje, né, dando aquela deschavada depois do carnaval, haja batucada na cabeça, meu camarada. Que é isso? Não tem nada contra, como diz um amigo meu. É, eu não tenho nada contra, mas também não tenho nada a favor. Não, tudo bem, mas a gente não pode reclamar não, porque é uma vez por ano só, tá? Tá, foi, acabou, e a gente vai dar uma deschavada agora nesse sabadão com um programa ao vivo, cara, rock and roll ao vivo. Ah, tem muita coisa maneira, muita coisa boa pra gente curtir, e eu tenho certeza que vai se aproveitar, quer ver? Olha, o Uriah Heep, Foghats, Alice Cooper, Aerosmith, Deep Purple, Black Sabbath, CDC, Creedence, Lynyrd Skynyrd, Led Zeppelin, Rainbow, Judas Priest, Kiss, Queen, Van Halen e Whitesnake. Tá bom pra você? É aquela famosa perguntinha, né? Foi bom pra você, amor? Bom, gente, ó, prepare-se, get ready, porque é o seguinte, começando mais um Classic Rocks aqui na RioSulRádio.com e com um álbum, cara, que é uma raridade. Se você tem em casa, meu amigo, não empreste, não... se pedirem pra você, você grava, tira uma cópia e entrega, tá bom? Que é o Uriah Heep ao vivo de 1973. É isso mesmo que você ouviu, 73. Eu custei, Marquinha é testemunha, custei pra conseguir esse álbum aqui, meu amigo, mas consegui e agora eu não empresto, não troco, não dou e não vendo. Se quiser, eu tiro uma cópia. É assim. A gente começa com o Uriah Heep ao vivo pra vocês com July Morning. Vamos lá. Song for the first side, I look at yourself, and it's called July Morning. At the sound

Lisa Suko and Dan has to hide. I went to church incognito when everybody rose. The Reverend Smithy, he recognized me. Se eu falar Vincent Fournier, você vai saber quem é? Não, agora você já deve saber. Se você curte o Classic Rock, você vai saber com certeza que é o Alice Cooper. Olha, eu custei pra achar, cara. Eu tentei tocar a versão que tem primeiro álbum ao vivo dele, que é de 73, mas a gravação, me lembro que o Marquinhos falou, Adolfo, não dá nem pra colocar no ar. Porque tava horrível a gravação. 1973, a tecnologia era muito precária. Mas conseguiu sucessos. O Alice Cooper, de 73, achei um show dele de 1990, cara. Com as músicas dos anos 70, que você acabou de ouvir aí agora, ó. No More, Mr. Nice Guy, Billion Dollars Baby e School's Out, três clássicos da Tia Alice, como chamava. O cara não é gay, não. Fala Tia Alice, mas não sei porquê. Ficou conhecido assim. O Foghat, que eu já toquei pra vocês aqui, se não me engano, duas vezes. Essa música é do Mungo Jerry, I Just Wanna Make Love, tá? É do Mungo Jerry, de repente você nem sabe quem é, tá? É, e a primeira, o Raya Heep, do álbum Look At Yourself, que é um dos meus álbuns prediletos, o Raya Heep, porque não dá pra dizer que é o álbum predileto, tá, cara? Tem vários álbuns prediletos, o Raya Heep. Foi July Morning, tá ok? E olha, eu queria mandar um alô pra uma galera que tá ligadinha no Classic Rocks e na Rio Sul, rádio.com, a galera do Rio de Janeiro, que a gente já pediu pra se identificar e nada, né, Marquinhos? A galera da... Não, só o César. Se é esse, se identificou ali, aproveitando, mandando um abraço pra ele. Olha, prepare-se, hein, César, que vem aí, tá? Com os arquivos todos montados aqui, você vai ver o que vem, você vai gostar. Eu garanto pra você que você vai gostar. Da galera do Rio também, a outra galera que ouve e não se identifica, não tem problema. Se você não quiser, não é obrigado fazer isso, tá? Só que a gente teria o maior prazer em dizer seu nome aqui, que curte a rádio, não tem problema nenhum, tá bom? E tem uma galera também de Cachoeiro de Itapemirim, aqui no Espírito Santo, meu amigo. É mole? Campinas de São Paulo, Araruama do Rio de Janeiro, Itaobim de Minas Gerais, eu nem sei onde fica, e Santos, São Paulo. Essa galera toda tá ligadinha aqui na RioSulRádio.com. E se essa galera quiser se manifestar no Facebook da rádio aqui, sem problema, meu amigo. Pode mandar, oi, eu sou falando de tal, tô aqui, eu curto o RioSulRádio.com, é, e curto o Classic Rocks, não tem problema. E se não quiser também, não tem problema, tá ok? Gente, ó, a gente vai pro break e na sequência tem mais, hein? Espera aí. Pois é, meu amigo, ao vivo, eu sempre falei aqui que eu não sou muito fã de músicas, de álbuns ao vivo, mas rock ao vivo, cara, tem, é o gostoso do rock ao vivo, que no álbum de estúdio o cara se limita àquela do jeito que foi, que eles ensaiaram, aquela coisa toda, e ao vivo o cara improvisa, meu amigo, o que vale é o improviso. E geralmente, na maioria dos casos, os caras improvisam bem, né? Agora, tem uns que fazem uma mercadoria danada, mas são muito poucos. Graças a Deus, são muito poucos. E nesse bloco aqui, ó, Aerosmith, de Steven Tyler. Ele tá naquele programa de talentos lá nos Estados Unidos, American Idols. Sabia que ele é? Ele é jurado do American Idols, cara, o Steven Tyler. É, malandro. Eu assisto também aquele seriado que tem na... Eu assisto aquele seriado que tem na Warner também, é Two and a Half Men, que tem um seriado que ele aparece, que ele enche o Charlie Sheen de porrada. Não, cara, porque ele fica tocando, ele ficou vizinho do Charlie Sheen no episódio, aí o cara fica puto, porque ele fica o tempo todo tocando, aí acaba saindo na porrada, ele dá porrada no Charlie Sheen, é legal. Depois ele aparece lá, pede desculpa, mas é uma figuraça o Steve Tyler, tá? Tá aí, ó, tem ele, deixa eu ver, Deep Purple. Essa música do Deep Purple, cara, é aquela que eu já toquei aqui, você vai ouvir novamente, não vai reclamar. É que tem um dueto com o vocal do Ian Gillan, tá? E Ritchie Blackmon. O que um faz na guitarra, o outro faz na voz. É impressionante. Se você não ouviu, você vai ver, tá bom? Tem Black Sabbath com Dio, eu não consegui. Se você tem, pode mandar pra mim, meu amigo. O Black Sabbath do Ozzy ao vivo, eu ainda não consegui, tô tentando achar, mas eu acho que não tem, cara. Eu acho que não tem, não tenho certeza. É, contato@riosulradio.com. Se você tiver, pode entrar, pode mandar pra gente, que a gente cita seu nome aqui e vamos ficar eternamente agradecidos, cara. Eu não tenho certeza se tem. Esse é que é o problema. Agora, com o Dio nos vocais tem, e você vai ouvir hoje. Tá? E CDC e Creedence Clearwater Revival. Creedence não é aquele rock. Quando a gente fala rock and roll, o cara já espera porrada, aquela barulheira. Não, não é só isso, não. É, o nome do programa é Classic Rock, são rocks clássicos. Clássicos, aliás. E nos anos 70, tem bandas que não são pesadas, como a gente tocou semana passada, né, Marquinhos? O BTO, Back Metal and Overdrive, não é um heavy metal, não é rock pesado, não é hard rock, mas é rock, cara. Esse que é o grande barato do programa. Ok, a gente começa com Aerosmith, Train Kept It Rolling. Vamos lá. my soul. I love you, baby. Yeah. Olha, meu amigo, isso aí é uma raridade mesmo. Se você tem, eu tinha o álbum em vinil, cara. Era uma capa de ouro assim, e em cima, um disco de ouro, e em cima tinha uma banda, lá em cima do disco. Tá? É o Creedence Clearwater ao vivo. Se eu não me engano, 70 e alguma coisa. Só que eu peguei o ao vivo do, acho que é anos 80, que tá bem melhor gravado, remasterizado, aquela coisa toda. E você ouviu aí, ao vivo ficou mais rapidinho um pouco, Born on the Bayou. Tá? Creedence com o John Fogerty, esse babaca aí, ó. Não, não perdoa o cara por ter saído da banda, não. Não, sério. Agora voltou com o Creedence, tiveram no Brasil aí, eu quase dei um tiro na cabeça. Eu fiquei sabendo em cima da hora, não pude ver o show. Sacanagem, cara. Na boa. Creedence Clearwater Revival, Born on the Bayou, ao vivo em CDC. For Those About to Rock, We Salute You. Essa música tem um salvo de canhão, tem uma salva de canhão no final. De canhão, com tiros de canhão no final. E no show deles na França, deu um problema danado, porque o barulho era tão grande que quebrou a vidraça e os edifícios em volta. Deu um problemão, cara, você nem imagina. Tá? Pra você ter uma ideia, vários tiros de canhões, quando acaba assim. Bom, quem já viu o DVD desse DC já viu, mas só que a gente põe dois canhõezinhos só agora, pra não ter problema, né? O anterior foi Black Sabbath com Dio, Tony Iommi. E falando em Tony Iommi, uma notícia triste, o câncer que ele tá, não tá regredindo, é uma coisa de louco, cara. Cancelaram a turnê que eles iam fazer ano que vem. Eu já tava todo feliz que ia ver o Black Sabbath original. Aliás, o baterista pulou fora da banda também, que fizeram um contrato separado pro baterista ganhando menos. Isso é uma sacanagem com o Bill Ward, tá? Ele também não topou, saiu fora, não ia dar certo. E o Ozzy virou e falou pro Tony Iommi: se você morrer, eu te mato. Tinha que ser o Ozzy mesmo, né? Porque eles são amigos mesmo, tá? É o que eu digo, aquela banda que é formada no mesmo quarteirão, na mesma cidade, como o Ozzy mesmo falava. É uma pena. Mas vamos torcer pro Tony Iommi conseguir superar isso, tá? Você ouviu aí Black Sabbath, Neonites, com Dio nos vocais, Deep Purple, Strange Kind of Woman e Aerosmith, Train Kept Rolling. Tá ok? A gente vai pro break e volta com muito mais som ao vivo. Não saia daí. Pois é, Classic Rocks, pra você que tá sintonizando hoje pela primeira vez, tá? Todo sábado, de 2 às 4 da tarde. E como é que é mesmo o inconceito mesmo, Marquinhos? A gente esqueceu até de falar aqui, ó. Domingos, todos os domingos, às 16 horas, qual é o nome do programa mesmo? Rio Sul Rádio em Concert, pra você, pra gente, no carnaval, mostrou aqui pra vocês, tá? O SWU. Se você, mas isso aqui, carnaval é aquela coisa, né, cara? Nem sempre você tem tempo pra ler no computador, ou no seu som, ou no seu celular, que agora já pega no celular. Você que tem celular com internet, pode sair tranquilo no sábado que você vai ouvir seu programa, tá? Põe o fonezinho, sintoniza lá, beleza, tá? E pra você que não pôde ouvir no carnaval, no sábado, domingo, agora, no horário normal dele, todo domingo às 4 da tarde, os melhores momentos do SWU pra você curtir no Rio Sul em concerto. Ok? 4 da tarde. Gente, ó, minha banda predileta, uma das minhas bandas prediletas, né? Eu sempre tô tocando ela aqui. Quem me ouve deve estar falando, pô, esse cara é fã dessa banda. É lógico, né? Vamos lá, olha. Lynyrd Skynyrd, um clássico do Lynyrd Skynyrd. Sweet Home Alabama ao vivo. Vamos lá. it's a dark without light. You know they won't be home tonight. Oh no, the snow falls hard, don't you know? The winds of Thor are blowing cold, cold, cold, cold. They wear in steel that's bright and true. by side with death. The devil mocks their every step. The snow drives back the foot that's slow. The dogs of doom are howling, moan, moan, moan. Camarada, é o seguinte, você ouviu aí Ronnie James Dio, tá? No Rainbow. Você já ouviu o Dio no bloco anterior, no Black Sabbath, e agora no Rainbow. Ele começou no Rainbow, aliás. Ele começou com a banda Elfos, tá? Nos anos 60, finalzinho dos anos 50, comecinho dos anos 60. Ele morreu agora tem um ano e pouco, Dio, tá? E você ouviu aí com o Rainbow, de Rich Blackmore, que saiu do Deep Purple, formou o Rainbow, tá? O Joey Lintana chegou a tocar também no Rainbow, Cozy Powell na bateria, só fera, tá? E você ouviu o Rainbow, um clássico do Deep Purple, que é Mistreated. E ao vivo, cara, você ouviu, né? 15 minutos de música, cara, ao vivo é um barato. E anterior foi Led Zeppelin, meu amigo, No Quarter, realmente outro clássico do Led Zeppelin, e Lynyrd Skynyrd, Sweet Home Alabama. Tá? A gente vai pro break e volta já com o último bloco do programa, hein? Não saia daí. Classic Rocks. Pois é, mais uma vez, ó, agradecendo a audiência da galera do Rio de Janeiro, Cachoeiro de Itapemirim, Campinas, São Paulo, Araruama, no Rio de Janeiro, Itaubim de Minas Gerais, Santos, São Paulo. Olha, você que tá aí sintonizado na RioSulRádio.com, se quiser mandar um alô, pode mandar um alô pra gente no Facebook. Não se acanhe, meu amigo, tá ok? Fique à vontade. Se não quiser também, não tem problema. Não é todo mundo que quer, né? Fazer isso, vou falar, ah, eu tô ouvindo, não tô, sem problema, tá ok? Bom, deixa eu ver aqui, a gente tá indo pro último break não, é o último set list do programa aqui, que tá bom, hein? A saideira tá ótima, meu amigo, ó, você que é fã do Judas, do Kiss, do Queen, Van Halen e Whitesnake, se preparem. A gente começa com Metal Gods, com Judas Priest, vamos lá, Rob Halford e o Judas Priest. Classic Rocks. down two steps nearer to my bed. Pois é, this is rock and roll. Você sabe quem falou, né? Não sabe? Claro que sabe, rapaz. Esse é o David Coverdale, tá? Vocalista do Whitesnake. Eu teria colocado essa música até no programa de tributos, né, cara? Might Just Take Your Life, que é um super sucesso do álbum Stormbringer, do Deep Purple. Se eu não me engano, acho que é Stormbringer ou Burn. Não, acho que é Burn, cara. Agora eu fiz confusão. Tá, e Whitesnake, e David Coverdale é outro band leader que sabe formar uma banda. Esse cara só forma bandas boas, cara. Não é brincadeira, não. Tá? Van Halen, Ain't Talk About Love, com Sammy Hagar, que não tá mais nos vocais, tá? Você já ouviu aí também semana passada? Não foi semana passada. O álbum novo do Van Halen. Foi semana passada, inteirinho aí. Com o baixista, agora filho do Led Van Halen, tá? É o Wolfgang Van Halen. É uma homenagem ao Moza. Grande garoto. Ó, você ouviu também que é o Queen, Keep Yourself Alive, Kiss, Come On and Love Me e Judas Priest com Metal Gods. Tá ok? Foi mais um Classic Rocks. E anunciando a você que deve estar esperando pra começar o Flash House, hoje vai ter um especial assim, tipo assim, dos anos 90, né, Marquinhos? Vai pegar as mixagens que o Marquinhos fez aqui nos anos 90 e vocês vão poder conferir. Gravadas em cassete, hein, cara? Ainda não é, porque anos 90, em cassete, tá? Muita gente vai perguntar o que é cassete, que a galera de hoje não sabe. É, que nem o garotinho que chegou lá na rádio e viu. Já te contei a história do vinil, né? Nossa, pai, o CD dele é grande. Ué, a nova geração de repente nem sabe o que é cassete. Só vídeo cassete, mas nem sabe o que quer dizer. Mas são mixagens exclusivas feitas nos anos 90 e repertório também, é lógico, dos anos 90, né? E tudo remasterizado. Você que curte, aguarde. Daqui a pouquinho pra você no... Nossa, eu esqueço o nome do programa. Flash House, também com tanto rock na cabeça, não esquece. Tá ok, gente? Ó, mais um sabadão juntos. Aquela história. Vou sair mais tarde, meu amigo, se for dirigir. Não beba. Valeu? Semana que vem tem mais. Classic Rocks.